esqueces, penso que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar.